lá minha saudade, estou a tristeza. Mas se eu pudesse beber dois gratos de cerveja pra ver se você sai do meu coração e da minha mente. Mas já é tarde, essa sofrência já me contaminou, feito veneno de serpente. É assim, valeria. Sei que hoje estás feliz e eu aqui já te vi por um dia. Quatro vezes. Sei que hoje estás feliz e eu aqui já te vi por um dia. Você pode encontrar outro melhor do que eu. A mim, nem aqui, nem no chão. Você pode encontrar outro melhor do que eu, mas igual a mim, nem aqui, nem no saudade, estou a tristeza. Mas se eu pudesse beber dois gratos de cerveja pra ver se você sai do meu coração e da minha mente. Mas já é tarde, essa sofrência já me contaminou, feito veneno de serpente. Sei que hoje estás feliz. Melhor do que eu.